Olá! Hoje vamos abordar um tema, infelizmente, bem comum e que gera muita angústia: a negativa do plano de saúde por causa de uma suposta doença pré-existente. Olá. Pois é, um momento delicado, né? Quando a pessoa mais precisa do suporte. Exatamente. A gente espera contar com algo pelo qual pagou, às vezes, por anos. Então, vamos usar informações detalhadas para entender o que define essa condição, quais são os direitos do paciente e como a justiça tem interpretado isso. A ideia é clarear um pouco as coisas. Ótimo. Vamos começar então definindo o que é de fato uma doença ou lesão pré-existente, segundo as regras. Certo. Pela definição da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, é basicamente qualquer problema de saúde que o beneficiário já sabia que tinha antes de assinar o contrato do plano. Exato. Tipo, sei lá, hipertensão, diabetes, ou até um câncer que já tinha sido diagnosticado antes. A chave é esse conhecimento prévio, né? E que possa ser comprovado. Isso. E aí entra a famosa declaração de saúde que a pessoa preenche na hora de contratar. É ali que ela informa essas condições, se souber delas. E se a pessoa declara a doença, o que acontece? Bem, aí a lei prevê um mecanismo chamado cobertura parcial temporária, a CPT. CPT, cobertura parcial temporária. O que isso quer dizer na prática? A pessoa fica sem cobertura para aquela doença específica? Não exatamente sem cobertura total. A CPT permite que a operadora suspenda, por até 24 meses depois da assinatura do contrato, a cobertura para procedimentos que são, digamos, mais caros e complexos. Ah, entendi. Tipo o quê? É, tipo cirurgias, leitos de alta tecnologia como UTI, sabe? E tratamentos de alta complexidade. Mas só aqueles que estão diretamente ligados à doença pré-existente que foi declarada, tá? Entendi, mas então tratamentos mais simples. Isso, tratamentos mais simples, consultas, exames de rotina, mesmo que ligados à doença, em geral não entram na CPT. E o mais importante, depois desses 24 meses, a cobertura para essa condição tem que ser integral igual ao restante do plano. A CPT é temporária. Faz sentido, mas olha que interessante. Nem toda negativa que o plano dá com base em doença pré-existente é válida, certo? Imagino que existam situações em que essa recusa possa ser derrubada. Com certeza. Existem várias situações em que essa negativa é considerada abusiva. Por exemplo, uma bem clara. Se a operadora nem pediu para a pessoa preencher a declaração de saúde quando ela contratou o plano. Ah, sério? Sim, a lei parte do princípio da boa-fé do consumidor. Se a operadora não se preocupou em perguntar, ela não pode depois usar isso contra a pessoa, né? Nossa, isso é importante. E a questão da prova? Vamos supor que alguém tinha uns sintomas, mas assim, nada claro. E o diagnóstico mesmo só veio depois de já ter o plano. Como fica? Esse é outro ponto crucial. A operadora precisa provar, com documentos médicos, que a pessoa não só tinha a doença, mas que ela sabia disso antes de assinar o contrato. Um diagnóstico que saiu depois Não conta. não conta como pré-existência para justificar uma negativa. Sintomas que só apareceram depois também não. A operadora não pode negar só por uma suspeita, entende? A prova é responsabilidade dela. Entendi. E tem mais um ponto que me parece fundamental, especialmente em momentos de crise: urgência e emergência. Como fica a cobertura nesses casos? Mesmo se a doença for pré-existente, declarada e ainda estiver naquele prazo da CPT. Olha, esse é um direito absoluto e, infelizmente, muitas vezes desrespeitado pelas operadoras. Mesmo durante o período da CPT, a lei garante atendimento integral em casos de urgência e emergência. Mesmo que seja por causa da doença pré-existente? Sim, independentemente da causa ser a doença pré-existente ou não. Uma crise aguda, uma complicação que coloque a vida da pessoa em risco, a cobertura tem que ser imediata e completa. Negar isso é ilegal. Ponto. Isso é muito sério. Então, para quem está ouvindo e passou por uma negativa dessas, o que fazer? Quais são os passos práticos? Primeiro passo, sempre, peça negativa por escrito. A operadora é obrigada a fornecer, detalhando o motivo da recusa. Guarde isso. Ok, documento na mão, que mais? Junte toda a documentação médica que você tiver, laudos, exames, tudo que mostre quando a doença foi efetivamente diagnosticada. Isso é chave para provar se você sabia ou não antes do contrato. E claro, tenha uma cópia do seu contrato e da declaração de saúde, se você preencheu uma. Certo. E com tudo isso reunido. O ideal é procurar orientação jurídica. Um advogado especialista em direito da saúde pode analisar a situação específica. Muitas vezes é possível conseguir uma liminar na justiça. Liminar. Explica um pouco melhor. É uma decisão rápida, provisória, que o juiz pode dar para garantir que o tratamento seja feito imediatamente, sabe? Para proteger a saúde da pessoa enquanto o processo principal ainda está correndo. Pode ser decisivo. Entendi. Uma medida de urgência também na justiça. E os tribunais, no geral, têm reconhecido esses direitos dos pacientes? A justiça costuma ficar do lado de quem? Olha, de forma bem consistente, sim. A jurisprudência, que são as decisões repetidas dos tribunais, geralmente exige essa prova clara por parte da operadora de que o beneficiário sabia da doença antes. Uhum. E falhas da operadora, como não ter pedido a declaração ou não conseguir provar a má-fé, costumam pesar contra ela. A proteção ao consumidor e ao direito à saúde são levados muito a sério. Então, para a gente resumir, a história da doença pré-existente não é um cheque em branco para a operadora negar cobertura. Existem regras bem estritas. Exato. O consumidor tem direitos claros, como a necessidade de prova concreta pela operadora e, principalmente, a garantia de atendimento em urgência e emergência, não importa o quê. A falta de informação clara ou de provas pode tornar a negativa ilegal. Perfeito. Isso talvez deixe uma reflexão final, né? Considerando a complexidade dessas regras da CPT, da Declaração de Saúde, será que a forma como tudo isso é apresentado para o consumidor na hora de assinar o contrato é realmente suficiente? Boa pergunta. Será que as pessoas entendem mesmo as possíveis limitações futuras do plano ali naquele momento? Fica aí uma questão sobre a transparência que talvez precise melhorar nessa relação entre operadoras e nós, os beneficiários. É verdade. Um ponto importante para se pensar sobre como essa informação chega ou não chega ao consumidor. Muito obrigada pela conversa esclarecedora. Eu que agradeço. É sempre bom discutir esses pontos.